nota pra você. Na escola eu estudei, mas com você eu aprendi. Negativo e negativo nunca vão subtrair. Deu aqui querendo então entender a equação. E as duas professoras me mostrando a solução. Só então me deu start. Mas agora é tarde, montou quebra-cabeça e não usou a minha parte. As duas juntas e eu aqui sozinho. As duas juntas e eu olhando escondido. Já era tarde demais pra reagir. E agora eu tô aqui coçando a minha testa enquanto a festa é logo ali, debaixo do edredom, em cima do meu colchão, perto da minha vista, mais longe da minha mão, rolando na minha cama, amassando meu pijama. E eu com o pé no lixo, e é por isso que eu não tô nessa cama. E a cigana disse então, em tom de gozação, vivi o meu futuro na palma da minha mão. As duas juntas e eu aqui sozinho. As duas juntas e eu olhando escondido. Ah, olhando escondido. Ah, olhando escondido. Ah, olhando escondido. Ah, eu e ela, ela e a outra. As duas juntas, eu aqui com água na boca. As mulheres são de Vênus, os homens são de Marte. O mundo é tão pequeno, ainda levar a minha parte. Eu sem ela. Tão pequeno.